Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, 1 da tarde, tá começando o Pretinho Básico. Pretinho Básico retomando as suas atividades nessa segunda-feira. 1 milhão de ouvintes ouvem o Pretinho a partir de agora no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Tem muita gente espalhada pelo mundo que também ouve o Pretinho Básico pelo atlântida.com.br. Até as 2, o oferecimento de Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, Verão Colombo, muito mais pra você, e Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Já deu pra perceber que o Fetter ganhou mais uma semaninha de férias. Merecidas férias do nosso querido 01, mas merecidas a galera... nem tanto, né? Vamos combinar. Não, merecer, porque não, pra não, aguentar não, a gente, não, vamos combinar. Não, nós aguentamos aqui também. Vamos dar o... Não é merecido nada. Ele E é bem pago pra isso. Hoje ele, ele recebeu um torpedo no seu celular. Bônus! Você ganhou mais uma semana de férias. Mais uma semana de férias. É, exatamente. Eu acho que era bônus. Você ganhou mais uma semana longe de Marcos Pianjas. Fetter, tu é bom trabalhando, Fetter. Tu é bom trabalhando. Tu de folga, tu não é bom. É. Fraco. Ao lado da mulher tá muito fraco. E aí, Everton Cunha? Tudo bem, boa tarde, tudo bem, tudo bacana, tudo jóia. Cagê tá com a gente e também. Aí, beleza, boa tarde. Irmão, Cagê. Firmão. Segue o preto aí, ó. O Amaral tá ligado na parada. Pode crer. O Maurício é contra a cultura beatbox. Muito legal. Esse aí é o som. Um abraço. Passos da Morte. É a trilha. Pô, é o melhor do hip hop, né, Guri? Hip hop nacional. Isso aí é Racional. Racionais MCs. Esse som aí. É. Vamos lá. Todo mundo junto, vamos se divertir. Começando o PB, tá aqui Neto Fagundes. Todo mundo quer, quero no colo. Bom, guri, dá um abraço aí, guri. Aproveita. Não cumprimento ninguém. Então cumprimento o Pianjas aí, não vou cumprimentar essa mala. Ah, que isso, mandar um salve pra pessoal do Seven Locks. Seven Locks, grande grupo de rap. Parceiros aí do Klaus e Vanessa agora. Nego Joe, exatamente. Seven Locks, né? O Milkshake, abraço Milkshake, DJ Delay. Deixa eu cumprimentar o Pianjas também. Fala, Pianjas. Tudo bom, meu? Pô, vários abraços aqui pra mandar pra galera, né? Aproveita, cara. Galera de Porto. Depois vou mandar pra todo mundo. Pode crer, cara. Segura a onda aí. Pessoal que foi no LCD ontem. Fala, Potter. Eu tô bem, cara. Tudo bem. Essa semana eu prometo. Promete? Prometo não beber muito. Que bom. Prometo. A estrela móvel de hoje é ele, o Ômega, o pau crioulo. É do Fagundes. O andamento tá ficando cada vez mais desorganizado, né? É que o Beto Carreiro morreu, a gente tá perdendo a referência. É. Mas tudo bem, cara. Neto Fagundes, nego velho, passou uma semana salgando o lombo. O que é isso, cara? É as faíscas. Do chicote. As faíscas. O Beck tava lá, ô nego velho. Não, tava bacana, cara. Pô, aproveitei pra fazer essa semana lá direto de Capão da Canoa. É. E realmente uma gurizada lá, aproveitei aquele dia pra mandar abraço pra eles, porque foram muito gentis e todos eles escutam direto o Pretinho, né? Pessoal do grupo, né? Direto. E outra coisa, foi muito engraçado fazer o programa lá, porque tu tinha a plateia, né? Então, as piadas que tu tava contando, tava com ali, tinha resposta na mesma hora. É como teatro daí, é como fazer teatro, né? Muito legal, realmente uma galera bacana. Quer mandar um beijo pra alguém lá, meu? Mandar um abraço pra todo mundo lá. Capão da Canoa, meu pai e minha mãe estão lá, né? Pai dele, acabou, né? A festa já do bagre, não? Acho que não. Pra quem não sabe, eles comemoraram 50 anos isso. 50 anos de casado e estão comemorando até agora, faz uma semana. Não, baita festa. Baita loucura, festa. Loucurama lá no, na casa do bagre. Tá todo mundo apresentado, Arthur Guber está com a gente também aqui, o estagiário do Pretinho Bagre. Bicha. E vamos começar aí com os destaques do Clique RBS para essa segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011. As buscas pelo casal desaparecido nesse domingo no sítio da família Lima, no Vale dos Sinos, foram retomadas nessa manhã. O Breitner Bortoluzzi Benda, de 22 anos. Que deu lá? Me explica. A Cristiana Reis, de 20, ambos de Caxias do Sul, não conseguiram sair do rio e foram arrastados pela correnteza. Mas eles estavam passeando. Rio? Aí tá. Eu acabei de ver as imagens. Deu uma enxurrada na tarde de sábado. É que é um sítio de lazer que a família Lima tem. E tem várias cachoeiras. É muito bonito o lugar. Muito legal. Não, aí não, cara. Aí o seguinte: o rio avançou demais. demais. Tá. Destruiu freezer, churrasqueira. Sabe onde as pessoas ficam ali? Tá. Onde a água nunca sobe. Mas tanta chuva, foi isso aí. E aí uma correnteza gigantesca derrubou a árvore e tudo mais. E aí alguns arrastou. Conseguiram ser... Aí ninguém sabe se eles conseguiram se safar da água ou se eles estão perto de uma cascata sem conseguir voltar. Eles estavam indo pra uma das cachoeiras do local e antes que pudessem sair do rio pra ir pelo caminho de terra, uma onda os arrastou rio abaixo, fazendo com que fossem jogados cachoeira abaixo, inclusive, de uma altura de 30 metros. 5 dos 7 jovens que estavam com o casal conseguiram se salvar porque se seguraram em árvores e pedras. Mas o casal, o Breitner e a Cristiana, ambos de Caxias do Sul, ainda não foram. Aí eu vi a notícia, corri pro site do Figueira pra ver se não era o Breitner do Figueira, né? O meia do Figueira. É, repete o nome. Por revelação, hein? Mas não é o Breitner. O Breitner, aliás, choveu muito forte, né? Choveu muito forte na Serra e no Vale dos Sinos no final de semana. Eu fui ser jurado da última etapa regional do Garota Verão em Estância Velha. Que honra, hein, Potter? E foi demais, cara. Foi um momento... Eu fui uma vez. Todo mundo sabe que o grande jurado é o Mr. Pina. O Mr. Pina só é guardado para a final, né? Que acontece sendo guardado para a final nesse final de semana. E aí eu fiz parte da última, junto com a região de Cruz Alta. Eu não tava em Cruz Alta, mas eu tava aqui na... era do B. Mas eu tava na eu etapa sou mais da forte do estado. Só. Caixa baixa. Não, Vale dos Sinos é espetacular. E aí choveu muito, né? Vale dos Sinos estão obrigado a eliminar guria que poderia ganhar. A menina que tá na Playboy desse mês, a Dani Gil, é do Vale dos Sinos. Dois irmãos e mora em Ivoti. É o melhor. Tu não fica constrangido delas olhando pra ti e sorrindo, assim, sabendo? Eu fico constrangido na hora que eu tenho, eu já falei isso aqui, na hora que elas viram de bunda, tu tem que avaliar a bunda. E aí elas viram. Aí os pais ficam te olhando, tu olhando pra bunda. Ficar constrangido, olha, tio. Não, mas é constrangedor mesmo. O Pi deve ter muito amanha, porque tá anos nisso. Agora é constrangedor. É que o Pi usa óculos de sombra, entendeu, cara? Mas é legal esse negócio de hierarquia de jurado. Óculos de sombra. Hierarquia de jurado é legal, né? Sim. Não, tem o jurado final. Eu fui em Santa Catarina e numa etapa lá Cacupé. Só tinha. Imagina, essa é a minha Cacupé. Importância na empresa. Pô, eu fui várias vezes esse ano. Fui 3 vezes. Aí, ó. Só divisões, né? Só de etapa. Tá sendo valorizado. Porto Alegre, nas praias, eu fui também em Vale dos Sinos. Só na pré-Libertadores, tu já é grande final. Mas o Potter já começa. Eu sou jurado em maio. Eu sou jurado em maio da Garota Verão de 2012, né, no caso. Vamos fazer a Garota Prestígio Básico esse ano. Escolhe esse final de semana. A melhor ouvinte. Vem aí, a Garota PB. A onda de protestos no mundo árabe atinge agora a Líbia. Ah, os caras agora acham que... Cada semana é um país. Só que a coisa tá totalmente diferente na Líbia, né? Tá bem mais grave, né? 250 mortes. 230. A sede de TV foi saqueada e prédios públicos foram incendiados durante protestos na capital Trípoli. O número de mortes já passa de 230. O presidente Muammar al-Qaddafi tá no poder há 41 anos. Claro, se lembra do Qaddafi, né? Sim. De todo o bolo com os Estados Unidos. Há 41 anos ele tá lá. Na época do Reagan, eu acho. É considerada a ditadura mais longa do mundo, essa do Qaddafi. Pois é, e aí ficou quieto durante muito tempo. Ninguém se ouvia falar lá na Líbia. Agora, há um tempo atrás era o inimigo número um, era tipo o Afeganistão, assim, né? Fazia parte do eixo do mal, como eles chamam, né? Coreia do Norte e tal. Aí de repente sumiu a Líbia, ninguém fazia, o cara estava bem quietinho. Aí lá. Agora tá... Aí deu uma merda. Mas é a onda, Egito, né, cara? Começa a se espalhar por ali. O pessoal vê que deu certo no Egito, porque deu certo no Egito. E vamos pra rua aqui na Líbia também. Cara. É verdade. E assim vai, um dia chega aqui. Funcionários das empresas de transporte de valores entraram em greve na manhã dessa segunda-feira em Santa Catarina. Eles pedem reajuste salarial de 9%, fim da compensação de horas trabalhadas e pagamento do piso salarial para quem trabalha na tesouraria. Exatamente. Alguns serviços, entre eles o abastecimento de caixas eletrônicos, podem ficar prejudicados em Santa Catarina com a greve dos funcionários das empresas de transporte de valores. É uma atividade, cara, numa adrenalina. Que loucura, né? Eu tenho um amigo, Odílio, que trabalha com isso. Odílio, o nome dele. Já aconteceu de vocês estarem... Uma vez eu cumprimentei ele na rua, ele tava fazendo uma entrega num banco, uma escopeta, eu falei, dá-lhe, Adelho! Ele me olhou assim, ó. Atenção dos caras. Os olhão arregalados, porque os caras ficam... Mas ele grita, eu gosto de provocar os caras, eu vou ao encontro deles, assim, eles ficam assim, ó. Sabe, não, esse você passa bem pertinho, roço neles. Já rolou também eu entrar com uma câmera na TV e os caras estarem fazendo no caixa eletrônico lá, entrega de dinheiro e tal. Sim. Eu entrei com uma câmera e os caras ficaram olhando pra câmera pra ver se não era uma legal arma. Pegar um revólver de plástico, né? Bem legal. Fica a dica, né? Fica a dica, hoje de tarde, se você encontrar. Cara, é muita adrenalina. Não, tem um amigo meu que ficou amigo do assaltante, não sabia que o cara tava roubando o banco aqui na TV. E desce um, o cara entra, uma tese, Maurício. Ele olha pro ambiente. Aí ele vê que tá limpo, aí ele faz um sinal, desce o outro. Do carro forte, fica do lado da porta. E aí o terceiro cara é o cara com o saco de dinheiro, né? Pega um gordinho com uma camiseta parecendo um umbigo, tá? Ele chega num Chevette. Um Fuca. Né? Com uma sacola de sacolinha de supermercado cheio de dinheiro. Ninguém vai saber. É verdade. Sem escopeta, sem carro forte, sem nada. Aí o cara com duas sacolas pra mostrar que tem dinheiro dentro. O cara chega como se tivesse carregando carne, entendeu? Cara de Havaianas, um calçãozinho da Adidas. Tranquilo. Chega ali tranquilo. Uma história fantástica de um assaltante, acho que é o Melara, né? Que pega, roubava. É Melara o nome do cara? Melara roubava bancos. Ele roubava o caminhão e aí jogava o caminhão pra cima do carro forte, cara, no meio da estrada. O papagaio, eu acho, né? Não era papagaio? Eu acho que era o papagaio. Melara é mais antigo. Eles faziam isso nas estradas de serra, né? O carrinho forte sobe a 40 e aí ele desce com uma Scania pra cima do carro forte. O Melara invadiu o Plaza, né? O Melara, né? Mas tudo muito bem articulado. Lembra que eles articularam até uma doença conjunta? Cada lugar eles estavam doentes e todos eles foram trazidos pra Porto Alegre na mesma hora. Então eles estavam ali articulados, tinha gente que tirava o próprio sangue e botava na boca. Não se faz mais ladrão como antigamente. É um belo filme, né? Mas na vida real, o Melara. O que houve? O Melara tá morto? Eu acho que Melara mataram e o papagaio tá. Eu não gosto de piada de papagaio. O crime não compensa. Fala demais, papagaio. Eu continuo não gostando de piada de papagaio. E esse negócio de articular, eu me lembrei daquele famoso assalto de São Paulo, né? Que o cara mandou, roubou o carro de um advogado. O cara chegou em casa, deixou o carro na frente, entrou, né? E pediu os documentos pra mulher. Disse, pega ali os documentos do carro pra mim. Onde tá o carro? Isso aqui na frente. Não tem carro nenhum aqui na frente. Aí ela olhou, não tava o carro do cara. E o cara enlouqueceu, trancando cartão de tudo que é lado. Aí, daqui a pouco, uma meia hora, 40 minutos depois, ela entrou correndo na casa e disse, o carro tá ali. No mesmo lugar. Devolveram o carro. Ué? Aí ele foi lá no carro, olhou tudo lá dentro. A pasta dele, as chaves, os documentos, tudo. Usaram pra um assalto? E um bilhete. Não, para aí. O bilhete, não estraga a história. Aí o bilhete era o seguinte. Precisei do automóvel, porque a minha mulher tava grávida, ganhando o nenê. Não chegaria a tempo no hospital. Roubei o seu carro. Deu tudo certo. Nasceu meu filho. E agora tudo devolvendo. Bem. E tô devolvendo com dois ingressos pra assistir o Chico Anísio hoje à noite. No teatro aqui perto da casa. Na época que o Chico Anísio ainda fazia show. O Chico Anísio tava em alta. Sim, sim. Aí diz que ele pegou, feliz da vida, né? Foi embora, assistiu com a mulher dele o show do Chico Anísio. Eu vi o Chico Anísio ano passado, cara. Quando ele voltou pra casa, o cara tinha roubado até os quadros da parede, cara. Eles tinham todas as chaves. Claro, limpar a casa. Controle remoto, entraram. Ó, nós temos duas horinhas pra limpar a casa. Que o cara tá vendo o Chico Anísio. Sabia que o cara tava lá dentro. Real? Que história, cara. Que história, meu. Mas não aplaude, isso é feio, pô. É feio isso. Não aplaude. Aplaudir a inteligência humana. Não aplaude. Inteligência sempre diga. Nenhuma arma, nenhum tipo de violência. Nenhum contato físico, mas é crime, Potter, é crime. Se o cara pede, é invasão de residência. Nós vamos roubar a tua casa. Eu prefiro que seja assim, me dê dois ingressos pra lá. Eu prefiro que não roubem a minha casa. Pra tia Carmen, né? Pra fechar os destaques do Clique RBS, a venda de ingressos pro desfile do Carnaval de Porto Alegre começou na manhã dessa segunda-feira e causou filas na usina do gasômetro. Que horas vai ser, meu? Os bilhetes podem ser adquiridos até amanhã, 5 da tarde. O preço do ingresso individual é de R$10. Foram colocados à venda 6.850 ingressos para cada noite. 6.850. Cada comprador pode comprar no máximo 6 ingressos a serem pagos apenas em dinheiro. E o Pretinho Básico vai estar lá na passarela do Carnaval de Porto Alegre 2011. Com o nosso Luz L. Potter. Aproveita o carnaval e canta uma marchinha de carnaval aí do Rocha. Eu não sabia mais o que fazer. Botei um zagueirão só pra me defender. Ai, doutor, eu não me engano. Perdi 2 pontos pro time equadoriano. Vai desfilar onde? Vou trabalhar. Não, ele vai fazer a transmissão da RBS. Participarei da transmissão gigantesca da RBS. E o vai desfilar pela Imperadores na bateria, do Samba, na Estandarte de Ouro, a bateria do Mestre Brinco, um dos melhores do Brasil. Porém, é ritmista, cara. Vamos pegar uma sul-americana esse ano, eu acho. Da minha escola, da minha escola. Lembrando, é no sábado, né, desculpa, sexta pra sábado e sábado pra domingo, carnaval aqui em Porto Alegre. Meu barracão amanheceu pegando fogo. Essa não vai dar pra cantar esse ano. 1:15, Marcelo! Americano tenta invadir uma casa, mas acaba entalado na chaminé. Tá ali a imagem, olha os pezinhos dele. Socorro. Balançando o pezinho. Olha ali. Daí tiraram, o dono da casa tênis. Roubou o tênis, roubou a meia, tá ali, tá até hoje lá, ficou mais de 30 dias lá entalado. Eles só ficam cutucando a bunda e ali. Ele entrou Brad Pitt e saiu o Will Smith da lareira. Foi em Arlington, no Texas. Ah, lá em Arlington é terrível, tem muita lareira e lá. E a americana... É o mau Arlington. A americana Tochara. Tochara Stephan. Isso é a Tochara. De 25 anos, colocou fogo no carro do namorado. Tochara, botou fogo, botou, né, cara? Fogo numa tocha, Tochara. Tochara. Fogo acabou danificando outros dois veículos. Ela ficou enfurecida porque foi traída. Ah, olha aí. Olha aí, fica a dica, se for trair, não deixe descobrir. Se for trair, não beba. Chamado de cão. Leva o isqueiro. Mais feio do Reino Unido. Essa é outra notícia. A cadela Gema não consegue um novo lar por causa da sua aparência, gente. Olha só, o animal foi recusado por vários proprietários. Tem imagem? Tem a voz dela. Olha a imagenzinha dela, parece o Piangas. Tem o áudio da Gema. O cão mais feio do Reino Unido parece o Piangas. Olha ali. A Gema. Essa é a Gema. Ela é extremamente amável, gente. E perfeitamente saudável, apesar de sua aparência. Gema foi levada para o canil há 6 semanas, depois que seu antigo dono foi hospitalizado e não poderia mais cuidar dela. Com essa notícia de animais, terminamos mais um jornal da Rede Record, a rede que mais cresce no Brasil. Cala a boca, Gema! Só um tirinho. A segunda rajada não precisava. É, né? A segunda rajada é pra ter certeza que acabou. Já levou uma rajada, já, Maurício? Não, cara. Tiro, graças a Deus. Eu já tirei de metralhadora uma vez. Tu já tirou de metralhadora? É, eu fiz uma matéria pra Patrola. Aquelas de plástico, não é? Saiu no Patrola. Sério? Ah, bom. Saiu no Patrola, tá lá a imagem. Não, mano. Eu já joguei paintball. Parabéns, Maurício. Pá. Um, dois, três. Ah, agora eu tô substituindo o Peter até nisso. Será que o problema é a ancoragem? Mas verdade, vocês nunca jogaram paintball. Não, eu acho que esse microfone... Tu já jogou comigo? Não, eu estava já. Vendo o jogo... jogou comigo? Eu estava vendo o jogo do Grêmio tomando cerveja. Nós tomamos 5 do Atlético Paranaense no Olímpico, eu me lembro disso. Enquanto vocês Maurício foram jogar paintball. Tu levou tiro de paintball e no Atlético. E eu fiquei no tá boteco lá, lá em Carazinho. Ficou com medo, lá em Carazinho, lá. Teve medo, assim, de algum momento. Morrer? É. De verdade, tem uma bala de verdade ali. Não, o Maurício rouba, ele fica todo sujo com os pentezinhos ali, cara, no corpo, e fala, não acertou. O pentimo é um esporte, ou uma brincadeira de guri de apartamento, né? O cara nunca sai de cara, casa. De cidade grande que não tem onde... Vamos jogar pente. É, porque na verdade tem que brincar com uma bala de verdade, né? Se mas acertou, o legal aí dá pra ver mesmo. O legal quando a gente brincava, quando pequeno, de mocinho bandido, a gente simulava, né? Pá, pá! Pegou! Não pegou, me abaixei na hora. É verdade, é meio gay, eu já joguei paintball. É meio gay, reconheço, pessoal. Vai chegar e-mail agora de empresa de paintball falando que é um trabalho sério, que emprega muita gente, que o sindicato... O sindicato das empresas de paintball esclarece. Pretinho básico, @atlantico. Movimenta milhares. Grande abraço. Eu acho muito legal o paintball. Tirada das drogas por causa do paintball. Paintball, é verdade. Meu, deixa eu mandar um beijão. Um beijão pra Salete, nosso ouvinte. Gosta de paintball. Que é ceguinha, é deficiente visual. A Salete adora o Pretinho Básico, adora as piadinhas que a gente faz aqui de deficientes visuais. A Salete cegos. Faz excelentes bolos também, né? Beijo, Salete. Obrigado pela audiência. Quem me deu o toque foi a Tuti. Você ouve o Pretinho Básico. Beijão aí. Vai daí, Everton. Vamos agradecer primeiro aqui ao Henrique da Liquor King, que é uma nova casa que tá abrindo em Porto Henrique! Na rua Rock Calage. É 343. É sauna? Rock Calage. Mas é uma sauna, assim? Tem... Não, uma casa tem de bebida. Tem shows de bom gosto? Shows... É uma casa de bebida, trouxe um litro de uísque pro Eric. Não, é um pub store. Tu vai lá beber e tu pode comprar. Perfeito. Que legal. E aí ele mandou um uísquezinho, como o uísquista que sou eu. É, tu. Pra mim, obrigado, hein? Nós doamos o uísque ao Everton. Perfeito, muito obrigado. Agora vamos com o Cristiano. Opa, falou em uísque. Falou em uísque. Chegou o nosso empresário, Vitor Grande. Apareceu a voz. Que apareceu. Ah, não, aqui ó, dupla Grenal é assim. Alô, e o uísque apareceu ótimo. É o Mr. P. É o Mr. P. Uma grande quadrilha de sequestradores acabara de raptar um famoso empresário. Opa! Presta bastante atenção, Cristiano Manualdo. Ordenou o chefe da equipe para esse novo sequestrador, novato, Cristiano Manualdo. Sim. Eu quero que você feche bem todas as saídas. Tem que fazer, eu acho que tem que fazer uma voz mais de gangster, né? Preste bem atenção, Cristiano Manualdo. Eu quero que você feche bem todas as saídas do cativeiro. Este homem não pode fugir de jeito nenhum. Dá pra baixar o coral um pouquinho só assim, ó. Aí Cristiano Manuel foi lá, usou todas as travas, grades, cadeados, tudo pra não deixar o magnata fugir. No dia seguinte, a notícia: empresário é libertado de sequestro. Oh, oh. Cid Moreira que deu a notícia. Ora, pois, o empresário fugiu, Cristiano Ronaldo. Por acaso você fechou todas as saídas do cativeiro como eu mandei? Ora, pois, mas é claro, meu caro chefe. Não, mas o que eu posso fazer se o homem fugiu para a Andrade? Ai, ai, ai. Ô, português. Muito bom, hein, Everton? Olha, a trilha eu gostei. A trilha? É, tava bom o coralzinho, muito o poderoso bom, muito chefão, bom. Tava muito bom. Sim, cara. Obrigado. Preciso mandar abraços também. Por, aí. Por favor, segunda-feira é o dia mundial do abraço aqui no Pretinho. É pra galera do Natalício da Zona Sul, opa, estivemos lá com o Potter, lá na sexta-feira. Então, o Sadol, o Caetano Alegretti, o Ney, o Buda, o Pele Branca, o Cabeçudo, o Maurício, o Moacir, o Pernambuco, Pele Branca, o Diego, o Renato e o Zóio. E muito mais. Galera do Natalício da Zona Sul. E um abraço pra galera do quiosque da Márcia, na beira do mar, em Capão da Canoa. Ali, os caras sempre ouvem. Mas tu andou esse final de semana, hein, KG? Saiu de casa. Sempre o KG passeou no fim de semana, hein, cara? E só em igreja, né? É, só em igreja, só em templo. Né? Se nós aqui encontrássemos... Boteco, quiosque, manda religioso. Se a gente aqui encontrasse um dos integrantes do Pretinho, pedisse pra mandar um abraço, como é que seria o apelido de cada um? Manda um abraço pra nossa turma lá, ó. Como é que KG? O Albino, o Albino, o Albino, o Albino, o Negão, Negão. Negão, Corcunda. O Pandeiro, o Anjo. O Viado. O Anjo Velho. O Velho. O Viado, né? O Viado que tá diferente. E o Pinto Pequeno. Pinto Pequeno. Mas é bom os abraços do Cajé. Queria mandar um abraço pro pessoal do Natalício, pro pessoal do quiosque e também pro padre. Pro sacerdote. A vaca, a formiga e o viado. Eu faço a vaca. Uma vaca, uma formiga e um viado. Tá bem, o viado discutiam sobre quem era o melhor. A vaca então disse: dou 50 litros de leite todos os dias. É por isso que sou a melhor. Essa vaca. A formiga diz então: trabalho dia e noite, verão e inverno. Posso carregar 52 vezes meu próprio peso. E é por isso que eu sou a melhor. E aí, o viado? É a tua vez de falar. A pergunta era... Diz aí. Vai lá comigo? Vai daí, Pianger. Mandar um outro beijo. Como é que caiu nessa? Nunca foi tão fácil, né, cara? Os caras se entregaram ainda bem. Caiu. Mandar um beijo, um abraço pro pessoal do Barranco, cara. Ó, outro pessoal que só foi. O pessoal rezou esse final de semana. Outro aqui, nível, né? Filhos irmãos, ambos filhos com as colaborações. E pro Vitor do Beco, que trouxe o LCD Sound System ontem à noite. Eu não me lembro de nada da noite, isso é sinal de que a noite foi. Mas boa. Eu estava com o Marcos, cuidei dele todo o tempo. Marcos, eu tenho relatos que tu estava muito animado no show. Então é o suficiente pra imaginar como tu tava. Cansou like a Rolling Stone, não, eu já imagino. Não lembro de nada. Inclusive, se eu encontrei alguém e falei muita besteira, enfim. Eu peço desculpa. Fez mais coisa que isso. Você me lembrou um nego velho, amigo meu, que disse assim: chefe, fui num baile ontem, querido, mas que borracheira, querido. Me pisotearam tudo as mãos. Que trago! Imagina a borracheira dele! O fogo dele! Vai daí, Neto Fagundes. Todo dia um bebum muito mala chegava no bar, tomava umas cachaças e depois ficava enchendo o saco dos caras. Pisoteava as mãos dele. A coisa piorou quando ele começou a falar mal da mãe do dono do bar. Ah, não, aí não dá. Aí não aguentou, um dia pra acabar com o papo daquele pinguço, colocou soda cáustica na cachaça dele. Bebum tomou, não falou nada e tal, saiu como se nada tivesse acontecido. No outro dia, com remorso, seu Luiz, dono do bar, foi procurar o Bebum e, surpreso ao ver que ele tava ali firme, forte, perguntou: mas e aí, gostou da galacanha de ontem ou não? Aí o cachaceiro respondeu: olha, até que é gostosa, mas não vou tomar mais. Mas por quê? Ah, ontem cheguei em casa, fui dar uma mijada e deixei toda furada a patente. Deus o livre. Pobrezinho. Sou fotógrafo, Maurício. Mauro Goulart manda pra gente. Não, clica. Com essa voz. Não, calma. Calma, cara. Sou fotógrafo. Deixa que ele edita, é, Bruno. É, sou fotógrafo, já é abraço. Sou fotógrafo. O Calduro, ele é um fotógrafo, né? No mínimo tem Calduro. O Genaro, o Jôner aqui da... Também. Você lembra da musiquinha? Calduro. Que bom. O Diego Vara também, cara. Diego Vara. Sou fotógrafo e já fiz isso, sim, senhores. Baita nome, né, Diego? Coloquei insetos na geladeira. Ih, mais olha aí, um. Olha aí. Para fotografar insetos, inclusive. Isso é uma prática comum. Com o frio, o metabolismo do inseto diminui e ele vira um modelo mais facilmente tratável. Olha isso, cara. Não é crime nenhum. Você tem que saber quando tirar o bichinho do freezer antes que ele morra. Isso é uma crueldade com os depois animais. Tem um telefone aí, meu. Depois de atingir a temperatura normal, o inseto segue em frente sem problemas. Uhum. É isso aí. Só tem de saber fazer. Mauro Goulart. Meu site é maurogoulart.com. E meu e-mail é mauro@maurogoulart.com. Aí tá bom botar inseto na geladeira pra poder manipular. É, pra tirar foto, vou fazer isso. Com... O pessoal que tiver aqui. Já botaram aranha na geladeira já? Não, só perereca. Britânicos desperdiçam 31 minutos antes de começar a trabalhar. Uma pesquisa feita pela empresa britânica Office Broker revelou que antes de começar efetivamente a jornada de trabalho, os funcionários gastam tempo fazendo café, navegando na internet e conversando com colegas sobre o jogo da noite de ontem, sobre o filme, sobre o programa de TV. Isso é bom, né? Saudável. A gostosa do outro setor. Mas aí perde 30 minutos. Só o que faltava chegar e já começar a trabalhar, meu. É importante ter esse convívio aí, meu. O tempo desperdiçado equivale a uma folga remunerada a cada 3 semanas ou 16 dias de férias a mais. Rapaz! Ao longo do ano. Claro, é meia hora por dia, né? Empregador é tudo, bando de se eu sou chefe, eu não contrato cara mulher. Cara chato. Porque mulher tem TPM e não contrato o cara que fuma. Porque o cigarrinho no meio do expediente. É os 10, 15 minutos que ele pede. Muito mais. Meia hora lá fumando os caras. É verdade. Aliás, o Ronaldo Gordo fuma 2 carteiras de Marlboro Vermelho por dia. Duas? Quem diz é a Veja. Meu Deus. É, mas aí também cada um pode dizer o que quer, né? É, a Veja Style, né? Mas é uma reportagem da Veja, né? Mas ele fuma, tem foto, não, né? Não, tudo bem, ele fuma, mas não, ele fica acreditando que a Veja... Não, ele se defendeu que uma hora é uma carteira e meia só. E é a prova... E a prova diminuiu agora. E a prova que o cigarro não emagrece, né? É verdade. E ele tem um patrimônio de R$1 bilhão. Aí, ó. E ele vai seguir ganhando dinheiro, no mínimo, durante os próximos 15 anos. Claro, ele tem o contrato com a Nike, com a empresa de bebidas. E aí diz que o modelo a ser seguido pós-apresentadoria é um brasileiro também, chamado Edson Arantes Nascimento Pelé. O Pelé ganha dinheiro até hoje, em cima da marca Pelé, né? Ele sabe ganhar dinheiro em cima do Pelé. Né? A patrocinadora da Taça Libertadores da América, por exemplo, é patrocinadora do Pelé. No passado ele entregou a taça pro Bolívar no Beira-Rio. Toyota? E esse ano, não, é a Santander. E esse ano ele pode fazer a mesma coisa. Santander Libertadores. Não é mais Toyota? Não, também é Toyota, mas agora o nome Master. Santander colocou no próprio título da Libertadores. É Copa Santander Libertadores. Ah, bom. 1h28, vamos fazer os classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas que chegam aqui pelo e-mail do Pretinho, que é pretinhobásico@atlantida.com.br. Meu nome é Guilherme, venho aqui pedir uma ajuda de vocês. Minha família e eu estamos vendendo uma loja de materiais elétricos ou o estoque dela. A loja é situada em Santo Antônio da Patrulha, tem material para instalação elétrica residencial, comercial e até industrial. O motivo da venda é que o dono da loja, meu pai, veio a falecer o ano passado. Como o negócio era dele, a esposa e os 4 filhos têm carreiras profissionais diferentes do comércio e não tem por que tocar o negócio. A loja está com todas as obrigações fiscais e os salários dos 2 funcionários em dia. É só sair trabalhando. Interessados na loja ou no estoque, só entrar em contato pelo e-mail vendolojaelétrico@hotmail.com. vendolojaelétrico@hotmail.com. Mais uma oferta aqui. ou lá por motivos de força maior, separação e partilha de bens, estou vendendo 3 pôsteres do Inter, tricampeão brasileiro invicto de 79. Isso é demais, cara. Que desperdo, cara. Que demais, cara. A tristeza que ele deve estar, cara. Não é com a separação, cara. E o cara manda bem no plural aqui, não, os pôsteres. O cara virou casaca também, eu acho. Separação e partilha de bens. Ele quer ficar com um pôster, a mulher com o outro. Os pôsteres são originais e estão em excelente estado de conservação, praticamente zerados. Nunca foram afixados ou emoldurados, ainda estão enrolados, como se estivessem saído da loja. Excelente para quem é colecionador de memorabilia colorada ou deseja presentear algum colorado fanático. Claro, mas o Potter aí, ó. Manda um preço pra mim, é de... Manda não, o preço é R$60 cada ou R$150 os três juntos. Não, muito, muito. É 50 pila os três. Pôster, cara, é um pôster de 79, bicho. Última vez que o Inter foi campeão brasileiro, cara. Quando eu nasci. É uma relíquia isso, bicho. Cara, é uma relíquia. Tira xerox disso. Ah, nem tudo que é antigo é relíquia. É só porque é antigo o pessoal não... Eu, por exemplo, eu não sou relíquia. É uma joia rara, quer dizer. postercolorado@gmail.com. Ah, vai vender rapidinho. postercolorado@gmail.com. Gente, qual é a coisa mais importante hoje em dia? Hoje, Almir, é voltar às aulas. Meio ambiente. O meio ambiente. Eu te diria que é mais, Almir. É o ambiente inteiro, Almir, que é importante. Exatamente, Maurício. Só o meio ambiente não nos basta. Por quê? Por quê? Porque o que vai acontecer com o mundo se nós não tivermos mais mundo? Nós vamos ficar flutuando no espaço. Não tem nem. Aí como é que vai ser pra gente tomar café sem a gravidade? É muito importante cuidar do planeta Terra. É verdade. Por isso que a Almir lançou a motosserra movida biodiesel. Porque o biodiesel é o combustível do futuro. Muito bom. E para salvar, então, nossas florestas, lançando a motosserra movida a biodiesel, ecologicamente correta. Com licença, em breve, nas versões movida a energia solar. Almir. A motosserra, a energia solar, ciência ecológica da Almir, que tempera um mundo melhor. Almir. O e-mail é: o estagiário tomou todos os Shiva Regal, 12 anos. Do Mr. P. arroba. Sem gemaço. Tu consegue falar aí, estagiário? Ponto www. Tu bebeu o uísque do Everton? Ponto Tonho Croco. www. O que que eu tô encontrando, cara? .com.br. Tá no lado brilhante da lua. 28 para as duas, já voltamos com o Pretinho. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do planeta, 22 para as duas. Estamos de volta para Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais para você em Nova Skin. Um cervejão, se beber, não dirija, doutor Alceu. É batamento, doutor Maurício. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Doutor Maurício, que é dele, o doutor Pedro, doutor Maurício. Pois é, doutor Alceu, tá? Segue em férias lá. Aproveitando. Grande abraço a você que está em férias. Mas ainda, doutor Maurício. Ainda, doutor Alceu. Doutor Petra tem os dias para tirar. Mas que barbaridade. Mas vamos lá então, né, doutor Maurício? Exatamente, doutor Alceu. No Gaúchão, o Grêmio ganhou, o Inter perdeu, doutor. E tá eliminado o Inter. Não, o Inter empatou. O Inter empatou, né, doutor Alceu? Perdendo os pênaltis. E o que que houve hoje, Dali? Tá porta tomou uma paulada lá no Rodrigo? Fiquei me poupando aí. E aí no treino vai lá o Rodrigo e quebra o Dali. Serviu um suco que ele não gostou, foi isso, Dani? Se eu deixar esse tipo pra ele. Aí o Rodrigo não gostou de suco, não gostou de suco, deu o que? Mas acho que agora o treinador Celso Roth vai colocar 4 volantes. Meio campo vai ser o Bolato, o Guinho Azul, o Matias e o Gleitson. Essa ideia do Celso Roth de 2 goleiros, o que você acha? Eu, Vasolini. Boa. 2 goleiros. E dois goleiros. E o clássico Inter e Cruzeiro. É uma figura. Vasolini. Realmente foi muita emoção, Everton, porque reviver mais um 5x4 do Grêmio e Cruzeiro, Inter e Cruzeiro, né? É uma loucura, né? Muito bom esse jogo, vai né? Vai ter Grêmio e Cruzeiro agora. Vai jogou o Palinha? Esse jogo tinha o Palinha já? Não, Joãozinho também era. Era Jairzinho, Palinha, Joãozinho, o ataque do Cruzeiro, não era? O Alex, não. Nelinho. Nebinho, grande, grande, é sempre um grande jogo. Raul, Toninho Cereza do Atlético. Putz. É um grande prazer, Inter e Cruzeiro sempre. Aliás, o Fernandes do Figueirense, na vitória do Figueira, que ele botou pra final do primeiro turno lá do Catarinense, fez o seu 100º gol com a camisa do Figueirense. É o maior artilheiro da história do clube. Agora é Figueirense e Criciúma, né? Criciúma ganhou do Figueirense, né? Tem que abrir o olho. A única derrota e a semifinal do foi 2-0 pro Criciúma. E a grande final, domingo, no Orlando Scarpelli, lotado. Aviões Alvinegros estará lá. É ida e volta? Não, é só um jogo. É que só nem um aqui. Agora a semifinal é Grêmio e Cruzeiro no Olímpico. E aí quem tiver melhor e Caxias, é o Grêmio. Né? Se passar o Grêmio, é o Grêmio. Caxias e São José no Centenário, é, né? É no Centenário. É isso aí. E o Fernandes é o maior goleador da história do Figueirense. Ontem fez o 100º gol da carreira dele. E merece, porque é um ser humano incrível. É verdade. Uma grande figura, pô, uma criatura muito bacana, muito legal. É, batamento e o Flamengo tá na final lá no Rio, né? O Ronaldinho Gaúcho. E aí o Felipe pegou dois pênaltis, um foi pra fora e agora ele vai matar amantes, cortejar e esconder. Que isso. E o Corinthians, assim, o Gordo Ronaldo é vice-líder do Paulistão. Meteu três no Santos, melhorou, né? O time do Corinthians. Venceu o Palmeiras e o Santos. Melhorou, né? O time, né? Tirou o Ronaldo, o time. Tirou, aliás, o peso morto. Dois gols do Fábio Santos. É verdade. Um golaço de falta e um de pênalti. E o Edson, aquele voando barra. Mas só o fato de ele estar sendo o batedor oficial de pênalti do Corinthians já mostra que ele tá bem lá, né? E ele entrou no lugar do Roberto Carlos, né? Exatamente. O gol do Edson foi uma homenagem ao Ronaldo, né? Porque foi um golaço, né? Sabia que o Edson só tem um ano a menos que o Ronaldo? Caramba, menos, sério? Um ano a menos que o Ronaldo. Mas 80 quilos a menos também, né? E 100 milhões de quilos a menos de pressão na carreira, né? E de euros também na muito, bancada, muito. Né? Aí tu bota. Era bilhões, isso de esporte, doutor Ocel. É batamento, doutor Maurício! Tá bom, então, doutor Ocel. Muito obrigado aí pela sua participação. Né, doutor Meira? Evidentemente, o planejamento vem dando. Exatamente da forma que esperávamos, né? Que vinha sendo traçado já. A dica do time B do Inter é tua? É, eu vinha já investindo. Tá prestando serviço. Mas sabe que é um oportunismo, né? O Inter B saiu o Sandro. Saiu o Elton Monteiro direto para aquele time que arrumou o Colorado no meio-campo lá. Mas quando dá certo é bom. Óbvio. Aí agora que eu dei perde. O problema é o Inter colocar o time B para uma grande responsabilidade, que é o Gauchão, né? Podia. Tem que jogar o Sub-23, tudo mais, dali sai alguém. Agora o Gauchão só atrapalha, né? O Gauchão, quando tu tá ganhando, ele te cria uma falsa impressão de que tá tudo maravilhoso. O Grêmio do Silas ano passado. E quando tá perdendo, o bicho pega. Né? Mas, doutor Meira, fica no sofá ali, por favor, e dá licença pro Everton. Eu vou dar licença. Deixa o Everton participar do programa. É bem de bosta, Doutor, Doutor Meira, elegância. Doutor. Não, mas olha só. Senta aqui. Sabe quanto que o Inter vai... Vocês estão gritando demais. O Inter vai economizar com o final do Inter B R$1.700.000. É maior que a folha de um monte de clube da Série A brasileira. Só o time B. É inacreditável, cara. O que vai acontecer? Vai mandar embora? O Edu já foi embora. Não, o Busto já foi embora. Contrato, o Dani Moraes tá rescindindo o contrato. Acho que vai ficar pertinho aqui jogando a Série A. Vamos ver, Everton, o que diz aí? Amanda tá chateada. Amanda está chateada. Amanda chateadíssima. Mas por quê? Gente, tem um celular aí, gente. Amanda chateadíssima, dizendo assim, Pretinho, estou escrevendo esse e-mail para fazer um protesto. Fui no Planeta 2011, no Rio Grande do Sul, cheguei às 8h, fui a primeira a chegar, levei cartaz, sou fã do Luan Santana e fui principalmente para ver o show dele no Planeta. Quando eu tava ali na fila, eram umas meninas ali e um fotógrafo falar comigo. E eu fiquei extremamente feliz. No meu cartaz estava escrito o meu sonho, ser garota chocolate do Luan. Chocolate. A produção da RBS pediu meu número para que, se conseguissem ali, se eu iria. E se eu gostaria de ser a garota chocolate? Eles ficaram de me ligar. Escrevi um cartaz. Quero ser, não gostaria. Aí fiquei mais de 20 horas esperando na fila, na chuva, assim, com meio perdida da minha mãe. Foi um sufoco pra entrar. Não estavam aceitando meus documentos. Enfim, tudo isso só pra ver o Luan. Quando ele entrou no palco, chorei. Primeira, última música. Eu chorei. Mas quando chegou a vez da garota chocolate, fiquei decepcionada. Por quê? Escolheram uma guria que nem fã dele. A Luísa. Parou! E havia chegado às 5h, não pediu pra ser garota e ainda... Mas que é isso? Saiu na 0h como se fosse uma grande fã do Luan. Ah, mas disse também que gosta mais da música Meteoro, mas é claro, né? Ela não deve conhecer as outras. Grande decepção. Falta de consideração com as fãs de verdade. É isso aí. Beijos, Amanda. Bota a boca, mano. Esclarecimento. Quem escolhe é a produção do Luan Santana. Do Luan. É, mas não, eles devem facilitar a coisa também. Imagina, são 80 mil pessoas vendo o palco. Eles vão pegar a menina que tá mais perto, claro, do palco, que é mais fácil de puxar. Que nem a gente faz com as baladas do Pretinho, né? São 80 mil pessoas nos assistindo. A gente tem, a gente tem um número que é a cantada do Potter, que a gente escolhe uma menina. Agora não tem nem mais, né, Maurício? Agora do Jason. Agora do Jason. Olha a Mago. Olha a Mago. Então a gente procura escolher aquela que tá mais fácil, tá mais ao alcance da mão. A mais gostosa, né? Geralmente. A gente tenta mais gostosa. Não, a gente é verdade. Né, é verdade. Sempre subiu guria bonita no palco do Pretinho. Sempre. Não, não. Você que já subiu aí. O doutor Alceu e o Dirceu só pegaram. Mas seria legal essa menina fazer outra coisa da vida, alguma coisa mais produtiva do que... Depende se é a garota bombom, né? Um grande abraço a todos que subiram, nenhuma é feia. Mulher fruta, de repente, fica a dica aí, né? É mais saudável, tem alguma fruta sobrando ainda, né? O sonho de ser garota chocolate. Mulher abacaxi. Mulher goiaba. Pô, ela tem 14 anos, né? Ela é uma criança de 14 anos. É, eu com 14 anos eu tinha sonho de ser... Queria ser garota chocolate garoto, também, né? Eu queria ser garoto... Bis. Petit gâteau. Vai daí, cara. Garoto batom. Garoto petit gâteau. Aborrecido com a indiferença da mulher, o marido procura um conselheiro matrimonial. O Will Smith. Ele sugere uma maior agressividade no casamento, né? Caga, passa, louco. Não, não é isso, nego velho. Ah, desculpa. Não pode ser o Rich, o conselheiro amoroso. Em vez de se comportar como um marido entediado, haja como um amante romântico. Olha! Por exemplo, hoje, quando chegar em casa... Agarre aonde ele estiver, nem que seja na sala. Opa. Hã? Tudo bem. Na consulta seguinte, o marido conta que pôs o conselho em prática. E aí, qual foi a reação dela? Pergunta o conselheiro. É, pra falar a verdade, a mesma de sempre. Mas as visitas até que ficaram um pouco excitadas. Fica a dica, né, pessoal? Tem um filme magistral chamado Beleza Americana, que o cara também tá em crise no casamento, né? E aí tem uma cena que ele vai lá e chega na mulher dele também na sala, e aí começa uma massa e deita ela no sofá, e ela tá no sofá e ela assim, ai, aqui no sofá não, vai sujar. Pum. Aí acaba com quando acabar, quando isso acontecer no seu casamento, só há uma saída. Amante. Não, pode. A dica é a seguinte, ó. Casais em crise. Conversar. Casais em crise, jamais tentem um momento de amor enlouquecido. Jamais tentem. Vai dar merda. Porque a deprê depois disso. Que eu fiz, né, cara? Violenta. Por quê? Porque não tem o que falar depois dessa loucura toda, entendeu? Eu tava vendo. São o Everton desabafando. Hein, Everton? Deixa acontecer. Deixa acontecer. Naturalmente. O cara disse que quer levar a mulher à loucura na cama é limpar a mão na cortina, né? Ela grita feito uma louca. É melhor isso. Eu tava vendo um stand-up comedy com o Chris Rock, né? E aí ele fala sobre o casamento também, assim, disse que naquele momento ali o cara não pode inventar moda também. O cara já tá 30 anos com a mulher, né? O casal já falou tudo. Sabe por que tu não aguenta mais conversar com a mulher depois de 30 anos? Porque não há mais nada a conversar. Tu já falou tudo que te falar. A última coisa já foi dita, entendeu? E aí ele fala que na hora que vai fazer amor ali, tu não pode inventar moda, entendeu? Tipo assim, palavrão, que no começo é legal ali, sabe? Chamar ela de alguma coisa mais violenta, não pode. Fica assim, ai, gostosa. Para. Mimosa! Que isso? Quem é mimosa? Tu nunca me chamou de mimosa. Tipo, tu não pode inventar moda naquela hora. Ele tem que seguir sempre como é. Grande abraço. Receita, né? Cuidado com as quase que nem o governo. Nega véia! Patroa! Só assim, né? Vai daí, Pedro. Tá com uma cara tão trilha, boa meu, hoje. Trilha. Tá com uma cara tão boa hoje. Obrigado, cara. Maurício. Fico feliz. Agradeço o elogio. E gostaria muito de retribuir, mas não posso. O sujeito é apresentado por um médico numa festa. Mas e aí eles começam a conversar. O médico pergunta pro cara assim: eu já não tirei as suas amígdalas? Não, doutor, eu ainda tenho as amígdalas. Mas eu já não tirei o seu apêndice. Não, doutor. Eu quando eu tirei o apêndice, eu ainda morava no interior do estado. Você então foi casado com a Antônia, não foi? Fui sim. Ah, eu sabia que eu tinha tirado alguma coisa. Filho da... E aí, Neto Fagundes? O velhinho de 87 anos vai ao médico e diz: doutor, não sei o que está acontecendo comigo, já não consigo mais fazer amor. Ai, ai, ai. Olha. O médico: meu caro senhor, isso na sua idade é mais do que normal. Como normal, doutor? Tem um primo de 89 anos que diz que faz 3 vezes por dia. É, mas o senhor também pode dizer, as suas cordas vocais estão impecáveis. Dizer pode ser, né? E aí, Potter? Piada! Piada do Potter! Apoio! Cacete! Sick Softwares, especializado em programa de índio. E aí a loira chega no zoológico, pertinho da jaula do leão, vê uma placa. Cuidado com o leão. E ela fica ali observando, né? Vai caminhando a loira, outra jaula e outra placa. Cuidado com o tigre. Vai chegando um pouquinho mais perto, andando mais, aí tem uma outra jaula e mais uma placa. Cuidado com o urso. E aí daqui a pouco ela chega numa jaula que tá vazia. E aí tem uma placa. Cuidado, tinta fresca. E ela sai desesperada gritando: gente, gente, cuidado! O tinta fresca fugiu! Mais um. E aí o louco chega na ótica. Na ótica? Sabe a ótica, né? O louquinho lá chega. Bom dia, queria bom dia. Óculos pra ler. Óculos. E aí a atendente: outro, mas eu não lhe vendi um ontem. Eu sei, mas é que esse eu já li. Mais um. E aí a moça vai procurar emprego como doméstica. Tem uma vaga disponível, mas tem que ser uma pessoa bastante estável. A patroa diz: Tenho certeza de que sou uma pessoa indicada. Fiquei 12 anos na última casa. Boa! É a patroa. 12 anos? Puxa, que maravilha. Onde era essa casa? A casa de detenção. Bom! Não tem mais. Agora chega, eu tenho aqui frases para reflexão. Olha que bonito. Aquele momento no programa que a gente impressa um pouco de sabedoria. Ó, Cid, eu gosto desse momento. Cid, mas é o Salmos. Umas fotos de homens. Já tá dormindo. Do Arthur que nós vamos botar no mural. Cid Moreira, lembre-se que é o segundo rato que come o queijo, Cid Moreira. Já tá dormindo. O primeiro fica preso na ratoeira. Ah, mas isso é muito mal caratismo, Maurício. Saiba esperar. Não, isso é mal caratismo. Eu não entendi. O segundo rato é que come o queijo. O primeiro fica preso na ratoeira. Isso aí é um brinde aos cagões. Aos espertalhões, porque o corajoso é o primeiro. Maravilhoso. É o que dá a cara a bater. Potter, maravilhoso. É o que enfrenta. Mas o inteligente não, é o que espera não, é o mau caráter. Certo de... É o mau caráter que ficou esperando vendo um amigo dele morrer na ratoeira. Tem duas leituras. Maravilhoso. Tem duas leituras. Que alma. Mas o abobado é o precipitado, né? Acorda o castelhano ali, Pedro. Mas talvez ele não tenha sido precipitado. O primeiro talvez tenha estudado tudo mais e tenha dado errado não, a coisa. Não, o imaturo é o precipitado. O cara que é saco, maduro Potter. É o que chega segue depois. Segue daí, Maurício. Gostou, KG? Que saco, meu. Segue daí. O cara já tá ficando velho. Castelhano, acorda o Castelhano ali. Acorda o Castelhano. Castelhano. Teu filho tá aí, Castelhano. Ô! Oh, qual é que lança, cara? Esquerda aí, ó. Marquinhos, o que aconteceu com a tua barba, cara? Tirei a barba. Marquinhos, por favor, cara, retorna a tua barba. Cara, me deixa. Ele tentou te imitar, Neto. É, Castelhano. Cara, eu tenho essa cara. Ó, mais uma frase pra reflexão aqui, ó. Quando tudo parece estar vindo na tua direção, provavelmente tu tá do lado errado da estrada, Potter. Essa eu concordo, Matos. É, né? É. Tá na contramão e vem tudo na tua direção, né? Cara, por que me acordaram pra ouvir esse lance? E aniversários são bons pra você. Quanto mais você tem, mais tempo você vive. Que merda de frase. Eu achei que babaca isso. É, né, meu? A primeira foi a melhor, né, cara? A primeira pior, todas, na verdade. É um brinde aos cagões. Quem mandou aqui foi o Jaci Borrô. Você já foi melhor, Maurício. É o Jaci Borreal, né? É francês? É, nosso ouvinte do sul da França. Borreal. Mandar um abraço pro Tonho Croco que mandou disco pra gente aqui lá, o Lado Brilhante da Lua. Toda semana o Tonho Croco manda disco. Tá demais, Tonho. A gente já ouviu, Tonho. Para de mandar. É estéreo, hein? Estéreo, tá aqui na capa aqui, ó. Grande abraço. Beijo, Tonho. É estéreo. Esse disco não vai ter filho. Everton Cunha. Sujeito bate a porta de uma distinta senhora. Bom dia, a senhora tem filhos? Não, senhor. Tem cachorro, gato? Não, senhor. Tem rádio, alto-falante, potente? Também não. Toca algum instrumento musical? Não, mas será que eu posso saber por que tantas perguntas? O senhor é fiscal? Trabalha no censo? Não, minha senhora, é que eu tô interessado em comprar a casa do lado. Boa, hein? Essa é boa. Aí, ó. Aí, o que você queria? Dicas pra se tornar um chato. Boa. Você tem toda a tarde pra praticar. Toda aí, né? Semana, diria. Pega papel e caneta aí. Isso, boa. Acene pra todos os estranhos que encontrar na rua. Opa! Opa, e aí? Ô! Classe! E! Que mala. Diga um número aleatório enquanto alguém estiver contando. Um, dois, sete, três. Cara chato. Cara chato pra caralho. Nas lojas, celular legal, aí, legal. Incomodando, tia. Toma, alguém. Não, aqui atrás pega o microfone aqui embaixo. Tá aqui, meu. Mas ele pega. É, só pode ser o do Pianja. Assim. Não, cara, não sei. O que você quer que eu faça? Não, do KG não é. Vamos deixar fora os celulares. Do KG é na parede. Vamos fazer um escaninho lá fora. Vamos, deixa eu ver. Coloque seu celular aqui. Seguindo aqui nas dicas pra se tornar um chato. Nas lojas, toque em tudo e vá embora sem comprar nada. Oh, fique cutucando a orelha das pessoas. Ah, isso é muito ruim, cara. Tem alguém aqui que tem essa mania. Não, quando chega um cara chato em mim, geralmente na noite, bêbado, eu faço que nem os argentinos, sabe? Os argentinos, que eles pegam assim na nuca do cara. Fico cumprimentando na nuca, cara, assim, sabe? Porque isso é muito é chato. Muito chato. Aí tu ganha do chato. Um pedala, né? É, como é que tá? Fica na cutucão, frente. Cutucão, assim, é foda. Sabe, fica assim. Na frente de casa apontando um secador de cabelo pros carros que passam. A multa, né? Pô, isso é bom, meu. Fungue no cangote de alguém esperando ele... Ele o quê? Ele o quê? Enquanto ele lê em pé no metrô. Ou no Transurb. Aí tu fica assim, ó. O cara tá lendo, tu fica... Ah, tá. Olhando por cima do ombro pra ver se tu lê alguma coisa da zero hora ali, sabe? Olhando ali, né? Fica frescando. Morda a tampinha de canetas emprestadas. Bah! Aí tu devolve a bique toda mordida. Devolve com uma franja. Uma franja. Mude a entonação da última palavra das frases, de modo que pareça que você vai falar algo mais. Ah, isso é legal. De forma que pareça que você vai falar algo mais. Algo mais. Parecia que uma máquina é boa. De desintegração. É, mais ou menos, né? Põe a mesma canção 50 vezes no som do carro. Na última, toca um remix e repita o processo. Na praia, né? Fica a dica aí. Algumas frases pra você botar no Twitter hoje de tarde e pode dizer que é sua essas frases, ok? No boxe, geralmente, o juiz é a única pessoa que sabe contar até 10. Barbaridade. Sobre advogado. É, júri, grupo de pessoas cuja tarefa é decidir quem tem o melhor advogado. Olha, é o júri. Não é muito diferente da... A advocacia é uma maneira legal de burlar a justiça. Boa, boa. Um abraço a você. Se advogado. Você tentou falhar e conseguiu, isso é fracasso ou sucesso? O bom trabalho em equipe é. O bom do trabalho em equipe é que se algo der errado, tem quem botar a culpa. É verdade. Não fui eu. E era isso. Aqui não. Tem uma. Quando os pais resolvem deixar de ser quadrados, a filha fica redonda. Tem uma do Amatos 30 que colocou hoje. Débora Seco faz o papel, interpreta a Bruna Surfistinha. Ponto. Ela já interpreta esse papel há 15 anos. Cara, eu acho que a Bruna Surfistinha deu o que tinha que dar já. Violento, né? Diz que nem estreou ainda, né? Sexta a Débora Seco é a capa da revista Rolling Stone Brasil e ela disse que se sentiu muito mal nas cenas, fazendo algumas cenas, principalmente as cenas mais violentas. É a segunda, as melhores, no caso. Uhum. É, as que a gente vai pagar pra ver. Isso, né? Uhum. Que é só o que interessa, né? Lá e daí, Neto? O cara tá pescando na beira do rio e de repente chegou um conhecido dele, nego velho, se abaixou do lado, fez um cigarrinho de palha, ficou ali, observando a superfície do rio durante várias e várias horas. Mas no mais absoluto silêncio, só ali com o palheirinho dele. A certa altura, o cara incomodado com a presença do nego velho resolveu perguntar: mas vem cá, não quer pescar um pouquinho? Tá louco, querido? Eu não tenho paciência pra essas coisas. Agora chega, calma um aí, minuto pras duas. Calma aí. Não dá mais. Uma frase pra ficar refletindo. Uma frase, por favor. Robert Plant do Led Zeppelin, tá? Sobre por que a banda não deve voltar, como ele não aceitou a volta. Não há nada pior do que um bando de velhacos decréptos. Essa é a verdade. Eles chegaram a um ponto no qual nada se move. Não funciona assim. Por isso que ele não sobe no palco pra ganhar dinheiro com o Led Zeppelin de novo. Ora, fica a dica aí. Grande abraço. As bandas da terceira idade. Depois aí. Eu falo do rato e do queijo, ele me xinga, né? É. A minha frase foi bem melhor. Quer uma Débora Seco aqui? Não gosto de sair. Não bebo. Não fumo, não uso drogas. O que há de diferente pra trazer tanta curiosidade? Minha vida é banal, igual a sua ou de qualquer pessoa. É isso aí. Até aqui, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra KG. Você. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirige. Agora tem uma frase minha. Do KG aqui. Vai. Brochei. Às 18h tem mais barracão. Perdão, tem mais pretinho. Agora tem barracão na Rede Atlântica. Um abraço pra Santa Cruz do Sul.